caravana chegou, a galera curte na moral. Vai descendo head com head, mas cuidado pra não passar mal. Com a garrafa de uísque na mão, a novinha fica louquinha. Ela sobe, ela desce, rebolando pele na linha. Aumenta o som do paredão. Quem tá feliz dá um gritão. Bebendo não liga pra nada. A novinha tá louca, descontrolada. O desce com a mão na cabeça, com um copo de uísque, perdendo a linha. Novinha desce, desce novinha desce. Desce com a mão na cabeça, com um copo de uísque, perdendo a linha. Novinha desce, desce novinha desce. O desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Rebolando louquinha, ela perde a linha. Desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Rebolando louquinha, ela perde a linha. Quero ver quem não perde a linha tomando head com o trio da Ruana. Vem com nós! Essa é a banda. Olha, o trio da Ruana chegou, a galera curte na moral. Vai descendo head com head, mas cuidado pra não passar mal. Com a garrafa de uísque na mão, a novinha fica louquinha. Ela sobe, ela desce, rebolando, perde na linha. Aumenta o som do paredão. Quem tá feliz dá um gritão. Bebendo não liga pra nada. A novinha tá louca, descontrolada. O desce com a mão na cabeça, com um copo de uísque, perdendo a linha. Novinha desce, desce novinha desce. O desce com a mão na cabeça, com um copo de uísque, perdendo a linha. Novinha desce, desce novinha desce. O desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Rebolando louquinha, ela perde a linha. Desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Desce novinha desce, desce novinha. Rebolando louquinha, ela perde a linha. Pode perder a linha novinha. Rebolando louquinha, ela perde a linha. Desce novinha, desce novinha. Desce novinha, desce novinha. Desce novinha, desce novinha. Rebolando louquinha, ela perde a linha.